pensava pra falar. Chegando na areia, tiraram as redes do mar. Um homem, Jesus Nazareno, chamou-lhe pra pescar. Vem agora, Simão e Pedro serás. Não mais peixes, mas homens você pescará. Simão e Pedro serás. Não mais peixes, mas homens você pescará. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Pedro, pedra, guerreiro, forte a pregar. Que Jesus não se cansou de falar. Mesmo que mas homens você pescará. Vem agora, Simão e Pedro serás. Não mais peixes, mas homens você pescará. Vem agora, Simão e Pedro serás. Não mais peixes, mas homens você pescará.